Flávio Venturini. Foi grande a influência que o rádio teve desde que eu comecei a me interessar por música. Eu ouvia muito rádio. Então eu lembro que tinha um rádio de pilha, aqueles grandes, um rádio verde, que pesava, mas eu levava ele para o campo de futebol, eu não me desgrudava desse rádio, era minha paixão. Na época importantíssima, continua sendo, mas na época era praticamente a única forma que a gente tinha para ter certas informações, principalmente sobre música. Rádio, a sua melhor companhia. 105.9. Está começando mais um programa Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. O programa Momentos Espirituais é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E hoje, 24 de julho de 2015, estamos dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Particularmente, nos encontramos no livro 4, Esperanças e Consolações. E estamos estudando o item relacionado com as penas temporais. As penas temporais que o espírito passa de acordo com o comportamento que ele tenha apresentado. Estamos na questão 985 e o Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Então, ele quer saber se é uma recompensa para o espírito reencarnar em um mundo menos grosseiro, ou seja, um mundo mais evoluído. Aí os benfeitores espirituais assim esclarecem: é a consequência de sua depuração, porquanto, à medida que se depuram, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Kardec assim comenta esta resposta. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, os homens não mais conhecem as paixões más, as paixões ruins, que, nos mundos inferiores, os fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência terrestre. Certamente, estimados ouvintes, é uma situação que é muito difícil para nós avaliarmos, uma vez que nós estamos tão acostumados a conviver com as consequências do mal, as consequências do egoísmo, do orgulho, que para nós é muito difícil nós imaginarmos um mundo, uma sociedade com uma harmonia tão, uma harmonia caracterizada tão, caracterizada pela completude, uma harmonia tão, vamos dizer assim, tão elevada. É lógico que tem certos momentos em nossa existência que nós podemos gozar desta harmonia na convivência na família, na convivência no trabalho, na convivência na escola, etc, etc. Mas temos que reconhecer que o mais das vezes nós temos contato com a desarmonia do que com a harmonia. De qualquer maneira, conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos avançando em termos espirituais, nós vamos nos tornando pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, e vamos tendo a oportunidade de reencarnar em mundos igualmente mais evoluídos. O nosso planeta, evidentemente, ainda apresenta muitas dificuldades, apresenta ainda o predomínio das paixões grosseiras, o predomínio do egoísmo, do orgulho, ou das manifestações do egoísmo e do orgulho, e ainda nos encontramos distantes. Mas, certamente, nós, pouco a pouco, construindo um mundo íntimo melhor para nós mesmos, dando bons exemplos para as pessoas que convivemos, elas também se tornarão pessoas melhores. E isso, aos poucos, vai fazer com que o conjunto se torne melhor e mais harmônico. Hoje estamos aqui acompanhados do nosso querido Guilherme, do nosso Fábio, que vai se atrasar um pouquinho. Hoje recebemos a visita do nosso querido Fauzi, um amigo grato ao nosso coração, e já explicamos a ele como funciona o programa, e reforçamos que se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade, viu, Fauzi? E também estamos acompanhados do nosso querido Marcos André. Gostaria de ouvir algum comentário seu, Guilherme. Você gostaria de fazer algum comentário? Alguma indicação? O Blacklist parece que já tem disponível a segunda temporada, né? Opa, vou dar uma olhada. Blacklist é um seriado que está passando lá no Bendito do Netflix. mas ele não é muito edificante, viu, estimados ouvintes? Absolutamente. Bom, boa noite a todos. Senti falta de vir ao programa na semana passada. E sentimos a sua falta também. Tive a oportunidade de escutá-lo e tive a oportunidade de já tomar uma bronca de um ouvinte reclamando que ainda não encontra-se no YouTube o áudio do programa passado. Então fica aqui minha promessa de nesse final de semana colocar não só o da semana passada, como esse que nós estamos fazendo hoje. Beleza. E essa pergunta, Marcelo, me lembra um pouco a questão de uma piada que estava numa ilha, né, depois de um naufrágio, um italiano, um francês e um português. E depois de anos na ilha, convivendo, acabaram se tornando amigos, até que um dia eles tropeçam numa lâmpada. Numa lâmpada, e da lâmpada sai um gênio. Certo. E o gênio fala para eles: olha, eu normalmente concedo 3 pedidos, mas já que vocês são 3, eu vou conceder 1 pedido para cada um de vocês. O italiano imediatamente pediu para ser enviado para a Itália, na casa da mãe dele, comendo uma bela macarronada, pediu até o prato preferido da casa da mãe e tudo mais, e o gênio mandou ele lá para a Itália. Depois foi a vez do francês. E o francês pediu um pedido parecido para voltar lá para a França, já queria ter o melhor champanhe francês na frente dele, para comer junto com a esposa. Melhor vinho eles, nacional. O melhor vinho nacional, que para eles é uma coisa muito boa. E lá foi lá o gênio e mandou ele para a França. E quando chegou a vez do português, ele olhou para um lado, olhou para o outro, tantos anos de amizade, e falou: olha, está tão vazio aqui, eu quero que você traga os dois de volta. E o gênio trouxe os dois de volta. É uma piada velha e conhecida, mas essa foi boa. Me remete a essa pergunta, né? Que é uma consequência, a possibilidade de habitar num mundo mais evoluído, mas a gente percebe na literatura da doutrina espírita e nas obras do Chico também, muitos relatos de pessoas que pedem para continuar encarnando no mundo aonde eles estavam, embora mereçam evoluir, para justamente trazer os que ele ama, aquelas pessoas da família espiritual dele, junto dele. Então, para não ficar sozinho lá naquela ilha do naufrágio, ainda que seja uma ilha melhor, ele quer estar junto. Então, ele pede, e às vezes, por merecimento, eles continuam reencarnando naquele orbe, ainda que seja menos evoluído do que ele mereceria, justamente para poder ajudar e acompanhar aquelas pessoas, aqueles espíritos que ele tanto ama, que ele quer também que se desenvolvam e venham junto dele. Maravilha. Bela analogia. O Guilherme, só mudando um pouquinho de assunto, e essa semana aconteceu uma situação que foi muito comovente para mim, e você vai entender que para nós em particular, para nós que labutamos aqui no programa e também na divulgação da doutrina espírita aqui em Vinhedo e na nossa região, né? Mas eu tenho no Facebook, eu tenho o Geraldo Lemos Neto, né, o nosso amigo, como amigo, né, lá do Face, né? E eu fiquei agradavelmente surpreso que essa semana ele postou o programa de entrevista que nós fizemos com ele. Ele postou na página dele, entendeu? Uhum. Aquela entrevista que nós fizemos com ele o ano passado lá em Itapira, né? Que você se lembra que nós fomos lá entrevistá-lo, né? Então eu fiquei agradavelmente surpreso, né? E inclusive me manifestei, né? Dizendo que nós ficamos felizes, tal, né? Que legal. Muito bom, né? Muito bacana. E engraçado você tá falando dele, porque bom, coincidências não existem, né? Existe um podcast chamado Cantinho Cast. Cantinho Cast, E a última entrevista foi justamente com o Geraldinho. Uh-huh. E ele anunciou nessa entrevista, né, de primeira mão, isso tem uma semana no máximo, que ele então tá também iniciando a TV ser a TV Saber. Ah, é? Pode Saber? É, então eles vão passar bacana. Agora também, estão comprando um imóvel para montar um estúdio e vai ter a TV Saber. Nossa, que maravilha. Bem legal, né? Bacana o projeto. Que é do pessoal do Pode Saber, né? Do Geraldinho, exatamente. Eles estão evoluindo a passos largos e ele está muito satisfeito com tudo isso. E talvez fosse até legal a gente marcar uma nova entrevista para ele contar um pouco disso para a gente. Com certeza, bem lembrado. Bem, amigos, então, dando continuidade aqui às nossas reflexões, Marcos gostaria de fazer algum comentário? Então, vamos seguir adiante. Nós vamos encontrar na questão 986, o Kardec quer saber dos benfeitores. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Então, ele quer saber se o espírito que progrediu aqui no planeta Terra, ele teve uma reencarnação, teve uma vida meritória, se ele pode reencarnar alguma vez no mesmo mundo. E os benfeitores esclarecem que sim, podem sim reencarnar, não só uma vez, mas várias vezes no mesmo mundo, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir, lhe seja dado completá-la em nova existência, mas então já não constituirá para ele uma expiação, não constituirá para ele um castigo. Expiação é no sentido de castigo, no sentido de sofrimento. Então tem reencarnações que nós enfrentamos que se caracteriza por vivenciarmos muitos reveses, muitas situações de sofrimento. E tem outras reencarnações que se caracterizam como cumprimento de missões. Por isso que o nosso planeta ainda se encontra no estágio conhecido como mundo de provas e de expiações. Mundo de provas porque nós, a todo instante, estamos sofrendo ou passando por situações de provar, em que a nossa fé é provada, em que nós somos provados para desenvolvermos a paciência, para desenvolvermos a coragem, para desenvolvermos as mais variadas virtudes. Então, isso são situações que caracterizam as provas a que devemos ser submetidos. Por outro lado, também encontramos situações de reveses, situações de sofrimentos, e essas situações de reveses e de sofrimentos, muitas vezes, ou melhor, a grande maioria das vezes, são situações que foram por nós pedidas para enfrentarmos, foram por nós solicitadas para, através deste ou daquele sofrimento, nós desenvolvermos as qualidades morais que tanto nos são necessárias. Você gostaria de fazer algum comentário, Guilherme? Fica à vontade. E o Kardec sugere que nós nos remetamos à pergunta 173 do livro dos Espíritos, exato, que pergunta o seguinte: a alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou bem pode cumprir várias sobre o mesmo globo? E os espíritos respondem: pode reviver várias vezes sobre o mesmo globo, se não está bastante avançada para passar para um mundo superior. Kardec então redargui: então podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? E os espíritos respondem: sim, certamente. Kardec então volta a perguntar: podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Que bacana, né? Então, quer dizer, né, nós podemos vivenciar várias experiências no mesmo planeta e também podemos nos transferir para outros mundos, aprendermos lá nesses outros mundos, desenvolvermos as nossas aptidões e depois retornar aqui no planeta Terra e compartilhar com os que aqui ficaram. É mais ou menos o que aconteceu com o Bernard Palissy, que nós já tivemos a oportunidade de contar o relato dele quando ele foi um oleiro famoso no século XVII lá em Paris. Aí, em seguida, ele teve uma existência obscura como uma mulher que sofreu durante 30 anos. Só que esse sofrimento foi muito importante para ele como espírito, e ele foi transferido para Júpiter. Para Júpiter. E aí, então, o Kardec o evoca em uma das reuniões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá do século XIX, em Paris, e ele conta que ele se encontrava em Júpiter, e ele havia enviado, através da mediunidade, alguns desenhos mediúnicos mostrando como era a fachada da casa de Mozart em Júpiter. E ele disse que ele fez isso para estimular os homens a se tornarem melhores, e tornando-se melhores, eles poderiam viver em mundos mais adiantados, e vivendo em mundos mais adiantados, eles poderiam gozar, né, de uma felicidade ou de uma situação que ainda estamos distantes de encontrar, ou de buscar a harmonia que ainda, infelizmente, no nosso planeta ainda estamos distantes. Mas muito legal, né, Guilherme, essa possibilidade de reencarnarmos muitas vezes no mesmo planeta e também nos transferirmos para outro e depois aqui retornarmos. Agora nós já estamos reforçados do nosso querido Fábio, que acabou de entrar em nosso estúdio. Em corpo físico. Antes estava só de alminha, né? Ctrl-C. Antes era Ctrl-C, fica aquela alminha. Aí Ctrl-V é quando cola, né? Quando aparece a realidade. Materializa. Quando encarna. Quando materializa, quando encarna. É legal. Você viu Ctrl-C e Ctrl-V, né? Muito legal. Muito bom, amigos. E vocês gostariam de fazer mais algum comentário dessa questão 986? Ou podemos seguir adelante? Posso? Vamos abrir o parênteses segundo Fábio. Vou fazer uma redação. Então vai. Se a gente pegar uma nave espacial agora, potente, e aterrissarmos lá em Júpiter, nós vamos ver a casa de Mozart? É improvável que tenhamos essa possibilidade, né, Fábio? Porque a matéria lá de Júpiter pode ser completamente diferente da matéria que nós vivenciamos aqui no nosso planeta. Da mesma forma, o nosso perispírito provavelmente ainda é um perispírito grosseiro, o corpo espiritual nosso, aqui da Terra, certamente é um corpo espiritual ainda caracterizado pelas inúmeras imperfeições que somos portadores, e possivelmente os nossos olhos não consigam enxergar todo o progresso, todo o avanço daquela civilização que é relatada pelos espíritos em Júpiter, né? Até porque os nossos olhos, eles não enxergam nem o infravermelho, nem o ultravioleta, né? Os nossos olhos são olhos para ver pessoas humanas, né? Exatamente. E tem essa limitação. Os nossos ouvidos também não ouvem a mesma forma. Todo o espectro de áudio. E os nossos sentidos só são capazes de detectar campos elétricos fortes, né? Então, provavelmente, os nossos sentidos e os nossos instrumentos não detectariam vida em Marte, ou em Júpiter, que a gente está falando agora como exemplo, né? Isso. Mas isso não significa que em não outras tenha vida. Dimensões da matéria, né, vamos dizer assim, porque a matéria ela vai da mais sutil até a mais densa. Então tem aspectos sutis da matéria que nós nem sonhamos ainda, né? Então provavelmente lá eles sejam revestidos de uma matéria tão sutil que nós não podemos detectar. E aí chega uma nave espacial lá em Júpiter, transmite as imagens para a Terra e a gente vai falar assim: a doutrina espírita fala que tem vida em Júpiter, mas não tem, né? Porque o solo dele é gasoso, né? Mas para um ser muito sutil, o que é gasoso para nós é extremamente denso para eles, né? Exatamente. Então não serve de parâmetro de comparação. E sendo assim, isso abre o nosso horizonte para ter vida, para a possibilidade de vida em diversos planetas inóspitos. Exato, né? Exato. Como até estrelas, por que não estrelas? Exato. Onde espíritos desprovidos de corpos podem muito bem se reunir e se congregar, né? Exato. Tanto é que tem uma questão em O Livro dos Espíritos, que agora eu não vou me lembrar qual é a questão, que o Kardec pergunta: todos os globos do universo são habitados? E os espíritos respondem: sim, todos são habitados. E o planeta Terra, e o em que habitais, eles respondem, né? E o em que habitais está longe de ser o primeiro em inteligência, em moralidade. Aliás, eles dizem muito pelo contrário. Estamos bem atrasados, né? Mas a questão toda é essa, né, Fábio? Que você lembrou bem que, por exemplo, a tecnologia, a mais alta tecnologia refinada que temos aqui no nosso planeta, os nossos cientistas americanos, os alemães, os russos, etc., os satélites que eles enviam, as sondas espaciais que eles enviam, têm capacidade limitada de enxergar essas máquinas tecnológicas, vamos dizer assim, ou essas tecnologias são capazes de enxergar a forma humana, de enxergar a matéria que nós conhecemos, né? Mas não são capazes de enxergar matéria em outra dimensão. Por isso que oficialmente não se retrata que foi encontrado nada lá na Lua, embora a nave tenha pousado só num segmento pequeno lá, né? A nave não percorreu toda a quilometragem da Lua. Assim como também essas sondas que foram enviadas a Marte, etc., né? Mas os cientistas têm, volta e meia nós encontramos relatos, né, na internet, nesses sites do UOL, da Globo, que eles informam: cientistas encontram a possibilidade de água em Marte, a possibilidade de água nos mais variados planetas. Então, quer dizer, isso já significa que, se tem essa possibilidade, lógico que vai ter a possibilidade de ter vida nesses planetas, né? Vida grosseira. Marcelo, pois não? A pergunta a que você se refere é a 55, tá? Só para que fique... Perfeito, é a 55, né? Pergunta 55. Eu lembro que era no comecinho. Isso. E essa semana teve um encontro do Hawking, né? Ah, sim, eu vi isso também, muito legal. Com cientistas que vão investir, acho que 100 milhões de dólares, né? Para pesquisar exatamente essa possibilidade, né? A existência de outros planetas habitados, né? Com a mesma consistência vibracional que a nossa, né? Vamos lembrar o que o Fábio falou aqui, que a gente só vai encontrar vida parecida ou, enfim, numa vibração, numa frequência mesmo que a nossa. Isso. Qualquer outra numa frequência diferente, nós não vamos encontrar, correto? E eles comentaram algo nesse sentido, né? Não sei se você chegou a ver a reportagem. Sim, acabaram, o telescópio Kepler acabou de descobrir um exoplaneta. Muito parecido com a Terra. Com a Terra, E uma justificativa filosófica de que há vida em todos os planetas é baseada na perfeição de Deus, né? Que os espíritos usam essa justificativa. Eles falam assim: Deus sendo perfeito, não faz nada inútil, né? Então todos os astros que estão no universo têm um fim útil. A além daquele que nós supomos que seria o de recrear a nossa visão. Exatamente. E tem um matemático, agora eu não vou me lembrar o nome dele, que é ateu, e que ele fala assim: olha, eu pela matemática afirmo que em algum mundo existe vida inteligente. Porque é matematicamente impossível, dado o tamanho que a gente conhece, fora o que a gente ainda não conhece, é matematicamente impossível o planeta Terra ser o único planeta habitado. Ele ainda se coloca como a evolução natural e não a criação por Deus. Mas ele coloca que é matematicamente impossível sermos o único planeta habitado. Aí a gente vai entrar numa outra questão, né, Guilherme, que é a questão de que esses nossos irmãos cientistas, ateus, esses nossos irmãos que se autoproclamam como materialistas e como descrentes, o problema todo é que eles se baseiam naquela visão antiga, aquela visão antiga de que Deus é um, como é que os gregos falavam lá, que era um ser... Bom, agora me fugiu como é que é a visão que os antigos gregos tinham, porque na época da Grécia Antiga existia os vários deuses, né? E eles eram considerados seres sobrenaturais. Então é essa visão de seres sobrenaturais. Deus do vento, exato. Deus da colheita. Deus do vento, Deus da agricultura, Deus do amor e assim por diante, né? Da chuva, do trovão, do mar, Poseidon, né? E então eram seres sobrenaturais. Só que eles eram constituídos também de paixões, né? Eles se vingavam dos humanos, etc, etc. Então eles têm essa visão deturpada. Né, eles não têm a visão espírita, que é a visão de Deus, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Só que quando fala que Deus é a inteligência suprema, eles, os cientistas materialistas, os cientistas ateus, como eles se julgam muito inteligentes, eles não admitem que exista uma inteligência suprema. Porque aí essa inteligência suprema vai ser muito superior à inteligência deles, que eles se autoproclamam, que eles se auto-julgam, né? Então esse que é o problema. Como eles têm essa visão, vamos dizer assim, equivocada, por isso que eles falam que Deus não existe. E também aquele outro conceito que nós aprendemos com a nossa querida Anete, que os ateus dizem assim, Deus... para vocês cristãos, né? Cristãos de maneira geral, Deus é onisciente, sabe tudo. Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus onipotente. É onipotente, tem a possibilidade de fazer tudo, de mudar o destino de qualquer pessoa a qualquer hora. E Deus é soberanamente bom e justo. Bom, justo e misericordioso, né? Que a doutrina espírita complementa. Pois bem, aí eles perguntam, então vocês acham que Deus é bom? Deus é bom. O mal existe? Aí as pessoas que não têm a visão espírita dizem, sim, o mal existe. Então, Deus não existe. Porque se Deus é bom, Deus está em todo lugar, Deus é onisciente, onipresente, onipotente... E se existe o mal, Deus deveria estar lá. Se existe o mal, ele não pode estar. Então veja você que o raciocínio deles é um raciocínio lógico, um raciocínio bem trabalhado, né? Só que eles consideram, aquilo que eles consideram o mal, nós espíritas aprendemos que não é o mal, mas sim é a ignorância do bem. O mal ali é um estado transitório. Na verdade, não é o mal que existe. O que existe é a ignorância do bem. Marcelo, eu ouvi uma explicação fenomenal sobre isso, que fala assim, a evolução, ela é constituída de experiências. E tem experiências que podem ser muito dolorosas, baseado nas nossas escolhas. Está aí o que nós chamamos de mal. Exato. Mas são sempre experiências para a evolução. É linda, né, essa explicação. Sem dúvida. E isso você me remete agora à minha infância, quando uma vez eu fui num encontro lá na minha cidade do Lions Club. Olha só, né, tem o pessoal do Lions, o pessoal do Rotary, né, Rotary Club. Inclusive são instituições que ajudam muita gente, que fazem muitas atividades voltadas para a prática do bem. E eu, particularmente, tenho um carinho e um respeito muito grande. Mas esses nossos irmãos, eles baseavam o conceito deles nisso que você acabou de falar. Então eles dizem assim, que os homens vieram ao mundo para fazer experiências. Entendeu? Então você vê, né? Aquilo que a gente aprende na infância, você nunca mais esquece, né? É verdade. É curioso. Ô, meu querido Marcos, você gostaria de fazer um comentário ou nós poderíamos fazer a primeira pausa musical? Podemos fazer a primeira pausa e enquanto vocês falavam aqui de outros planetas habitados e essas coisas todas, eu me lembrei aqui de uma música muito interessante do Caetano Veloso, chamada Um Índio. Vocês conhecem essa música, não? Ah, eu não me lembro. É, então eu vou tocar aqui, depois a gente pode até comentar na volta do intervalo. Vamos ouvir a bonita letra da música Um Índio, do Caetano Veloso. Beleza. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9:37. Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi Poxé do Afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em soma, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio, e as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi Poxé do Afoxé, filhos de Gandhi. Virá e aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por seres ótimos, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9:41. retornamos então com o nosso programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo aqui na Rádio Capela FM 105,9. E os nossos canais de comunicação, os nossos canais de contato, eventuais dúvidas, eventuais questionamentos, uma vez que não nos consideramos os donos da verdade, e muito menos nos julgamos ter todo o conhecimento. Nem a Enciclopédia Britânica sabe tudo, imagina nós. Nem o Google. Nem o Google. Então, o nosso contato aqui na Rádio Capela pode se dar através do telefone 3876-6846. Pode se dar também pelo WhatsApp da rádio 019-996-397984. E também temos os nossos canais próprios, através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com, e também temos a possibilidade de ser captados no YouTube. Quando você escreve lá no YouTube CEPT Vinhedo, e os nossos programas estão todos gravados e disponibilizados. Então, nós estamos dando continuidade ao programa Momentos Espirituais, e antes de prosseguir agora com a questão 987, nós gostaríamos de compartilhar com vocês a possibilidade de que o nosso querido Marcos André iniciará, a partir do dia 8 de agosto, um programa aqui na rádio. Ô Marcos, fala um pouquinho para nós como vai ser esse programa, qual é o seu pensamento, como é que é, como é que não é. E aí em seguida nós daremos continuidade. Assim você me encabula antes da hora. Eu tô fazendo todo o trabalho mental até que inicie, e aí você me coloca assim nessa fogueira logo de cara. Não, obrigado, Marcelo, por ter aberto essa possibilidade de falar sobre o programa. É um programa que a gente vai iniciar agora no dia 8 de agosto, que vai falar sobre os fatos do dia a dia na visão da psicologia. Então as pessoas vão poder participar também, vão poder mandar perguntas, e nós vamos falar sobre, né, fatos corriqueiros. Então, por exemplo, nesse dia 8 de agosto, sábado, das 8 às 10 horas da manhã, o tema já está definido, é o medo. Então, como que é o medo na visão da psicologia, né? Então, vamos falar aí das 8 às 10 sobre o medo. E eu não sei se nesse primeiro momento... Das 8 às 10 de la noite. Das 8 às 10 da manhã do sábado. Ah, das 8 às 10 da manhã. Da manhã agora do sábado. Beleza. Isso. De manhã cedinho, né? Das 8 às 10 a gente vai falar sobre isso. E como eu falei, nesse primeiro momento é o medo, né? Esse primeiro. Mas nós não sabemos ainda se vamos abrir as perguntas pros ouvintes logo de cara, porque eu acho que nós vamos estar ainda aprendendo, né? A realizar aqui, a fazer. Mas eu convido a todos os ouvintes, né, a nos acompanhar aí no sábado das 8 às 10. E a vocês aqui também, gente, né? Aqui participem como convidados, porque eu tenho certeza absoluta que vocês terão muito a acrescentar ao nosso programa. Ah, eu já me autoconvido. Nem precisa me convidar, viu? Eu já me autoconvido. Já está convidado. A gente pode até ficar aqui de sexta, já que acaba tão tarde o programa. É, a gente verdade. Já fica por aqui, né? Vamos trazer uma cabaninha aqui. Tá, se o Adriano liberar, né? Beleza. Bem, amigos, então, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos encontrar na questão 987, o Kardec quer saber dos benfeitores: que acontece ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Que acontece ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Os benfeitores assim respondem: pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de mesma natureza que a existência anterior. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação, os sofrimentos de uma situação que se afigura como castigo. Então, não, numa outra questão, nós vamos encontrar o Kardec perguntando aos benfeitores: basta ao homem não fazer ao mal, não fazer o mal para ser agradável a Deus? Basta ao homem não fazer o mal para ser agradável a Deus? Aí os benfeitores dizem que não, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, no limite não das nossas conveniências, mas no limite das nossas forças. Então, se nós, eu não mato, não matei ninguém, não roubei, eu sou uma boa pessoa. Não. Se você não faz o bem, você não é uma boa pessoa. Você é uma pessoa má de carteirinha. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Pois não, Fábio, gostaria de ouvi-lo. Marcelo, o que acontece com o aluno que está sentadinho lá na sala de aula? Não está fazendo bagunça, não está atrapalhando os coleguinhas. Está quietinho lá na carteira dele, mas não estudou para a prova, né? Não está prestando atenção no que a professora está falando. O que, que vai acontecer? Vai continuar, ele vai passar de ano? Não, vai continuar estacionário. Vai continuar na mesma situação. Então é a mesma coisa que acontece com a gente, né? O que, que acontece com a pessoa que vai tranquilo andando para a estação de trem, mas não está preocupado com o horário? Não está fazendo mal para ninguém, mas não está preocupado com o horário, não está apertando o passo, não está sendo responsável com a agenda do trem. Chega na estação... Vai perder o trem. Vai perder o trem. Que é muito difícil acontecer com você, eu diria impossível. Comigo não. Porque mineiro jamais perde trem. Eu perco as coisas, mas o trem não. Então, Marcelo, é a mesma coisa na vida, né? Então, o Kardec pergunta assim: o que acontece com a pessoa que não faz o mal, mas também não faz o bem? É a mesma coisa. Ficou para trás. Todo mundo foi, o trem passou, a turma passou de ano e esse ficou. E isso dói, isso é ruim, né? Você ficar para trás, você perder o trem. Então eu acho que é bem mineiro, né? Perder o trem. Eu acho que, aliás, você sabe a piadinha, né? Que lá em Minas eles falam assim, o marido fala para a mulher assim: ô mulher, pega os trem que a coisa já vem vindo, quando eles estão na estação. Ah, é. Então é isso. Muito bom. Olha, estamos recebendo agradavelmente a visita da nossa querida Valéria. E seja bem-vinda. Se você quiser fazer algum comentário em qualquer momento, fique à vontade, viu? É uma alegria muito grande. E esse comentário que você fez aí dessa situação aí de não fazer o mal, que muitas pessoas se acomodam com essa filosofia: eu não faço mal porque nunca não prejudiquei ninguém. Mas também, se não fez o bem, vai continuar na mesma, né? Então, nós nos lembramos do Evangelho, né? Que lá no Evangelho, nos recordar de uma passagem em que o Mestre diz: seja vosso falar sim, sim, não, não. E lá no Apocalipse de João, logo no comecinho do Apocalipse, nós vamos encontrar João escrevendo mediunicamente, né? Porque ele psicografou o que Jesus ditava para ele, né? Se o Apocalipse fosse escrito hoje, seria assim: o Apocalipse é ditado por Jesus, psicografado por João, né? Que foi isso que aconteceu, né? Pois bem, e lá no, logo no comecinho do Apocalipse, Jesus, João escreve que uma das igrejas, das sete igrejas lá mais conhecidas, essa igreja, os seus frequentadores estavam titubeando, estavam hesitando, que é os membros da igreja lá de Laodiceia. Então, João escreve assim: eu não quero morno, ou é quente ou é frio. Morno eu não quero. Se vocês se mantiverem mornos, eu vos vomitarei. Olha só que expressão, né, forte, né, que é justamente isso, que é para Jesus deixar claro que esse negócio de ficar em cima do muro não dá certo. Então, se as pessoas acham que basta não fazer o mal, não fazer o mal significa ficar em cima do muro. E ficar em cima do muro vai ficar estacionado. Meu caro Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade. Como que é importante a gente atualizar a interpretação da Bíblia, né? Essa semana acharam um fóssil no Ceará de uma cobra com quatro patas. E na Bíblia diz que a cobra foi... Cobra com quatro patas? É. Não é blacklist, não. Nada disso. E na Bíblia justamente fala que a cobra foi condenada a rastejar. Lógico, e como que tem cobra com quatro patas depois de ter... Então, né, Temos que interpretar de acordo com a evolução biológica. Não ia bater, né? Porque ela é para ter existido com quatro patas antes de ter sido punida por Deus, né? E acharam ali no Ceará. Beleza. Então, Lá no Ceará tem umas coisas interessantes, né? Não, eu digo isso porque é importante a gente tentar fazer, porque a Bíblia, principalmente a questão do Velho Testamento, ela foi escrita há muito tempo. Então tem coisas que, de fato, se a gente ler ao pé da letra, não fazem nenhum sentido mais. Exato, né? É o Didi Mocó, o Tiririca, são tudo de lá, né? Estava lembrando também. E eles falam isso mesmo na reportagem que você leu? Eles falam isso mesmo? Que era uma... Nessa reportagem do fóssil que você falou? Que era no Ceará. Você fala que era um fóssil no Ceará. Provavelmente existiu depois de Deus ter castigado a cobra lá. Você está falando de brincadeira, então? Não, eu estou falando sério. É verdade. Ele foi roubado do Brasil. Parece que ele está no exterior agora. Exatamente, ele está no exterior porque foi roubado do Brasil. É? Ah, interessante. Não, o Guilherme, às vezes, sabe que nós estamos conversando e às vezes a gente faz uma brincadeira ou outra. Eu sei que nós estamos na rádio, nós não vamos fazer brincadeira com coisa séria. Mas, realmente, é interessante a história, né? E para eles se basearem nisso, o estudo do fóssil deve ter mostrado que o corpo era um corpo de cobra. Sim, mesmo. Sim. Não, e foi feito estudo de DNA, de tudo. Realmente é uma cobra com pata. E quem estiver escutando e tiver curiosidade, está na página principal do G1, g1.com.br. Está em todos, está no UOL e está no Estadão também. Também, né? Pois é. Beleza, maravilha. Bem, então está bem esclarecida essa situação, né? De que se nós considerarmos que só o fato de não praticarmos o mal, que isso nos exime, de maiores responsabilidades, nós estamos equivocados, né? Então, é importante fazer o bem. E, meu Deus, né, quantas possibilidades nós temos de fazer o bem, né? Quantas entidades que fazem trabalhos voluntários maravilhosos, né? Independente se são entidades ligadas a círculos religiosos ou não, entidades não governamentais, as famosas ONGs, né? Tem muitas ONGs sérias, né? Não existem ONGs só fajutas, só com objetivo de desvio de verba, etc, etc, né? Marcelo, o Haroldo fala uma coisa muito interessante, o Haroldo Dutra Dias. Ele fala assim, as pessoas que trabalham em empresas, que têm cargos executivos, outros que são operários, funcionários, o chefe deles pede uma tarefa para eles fazerem e eles dão, eles fazem um esforço muito grande para apresentarem o seu brilho, né, nessas tarefas, para se sobressaírem e para dar um trabalho de excelência. As donas de casa limpam impecavelmente as casas, né? Tiram os pós de ângulos de difícil acesso, etc, etc, etc. Os jardineiros fazem jardins maravilhosos para os seus patrões chegarem no final do dia. Mas quando nós levamos em consideração o trabalho para o nosso grande irmão, para o nosso mestre, para a pessoa, para o tutor das nossas almas, né? Para o cultivador das sementes do nosso coração, nós somos medíocres. O jardineiro eterno. Exato. Aí nós somos medíocres. Quando é para esse grande irmão, né? Quando é para esse divino cultivador que fez tudo por nós, aí nós somos medíocres. É meia boca o que nós fazemos para ele, né? Ah, vou dar uma palestra lá na Casa Espírita, ah, dá uma lidinha rápida, né? Vou visitar as famílias carentes, ah, chego atrasado, vou de última hora, né? Vou fazer lá a campanha no Quilo, Alta de Souza. Ah, hoje eu não vou, né? Não, semana que vem eu vou. Tá frio, esfriou. Esfriou, fez calor, despenteou meu cabelo. É. Então é assim. Arrumamos desculpas para tudo. Exatamente. E quando é para agradar os patrões, quando é para agradar o marido, quando é para agradar o vizinho, quando é pra... aí a gente faz com brilho, né? Exatamente. Essa que é a grande diferença. Bem lembrado. Bacana. Gostei desse pensamento aí, dessa sua analogia. Bom, seguindo adiante, nós vamos encontrar lá na questão 988 a seguinte indagação. Existem pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que, nada precisando fazer por si mesmas, conservam-se isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que espiar de existência anterior? Então, aquelas pessoas que têm uma vida calma, uma vida tranquila, lá no interior de Minas, né? Aquela vidinha tranquila, sem maiores esforços, sem maiores provações, né? Então, uma pessoa que tem essa vida, elas nada têm que sofrer de uma existência anterior? Aí os benfeitores respondem. Aliás, eles respondem fazendo uma outra pergunta. Conheces muitas dessas pessoas? Ou seja, o número dessas pessoas é grande? Enganas-te se pensas que as há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se, senão pela atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Meu Deus! Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada homem, a soma dessa felicidade futura está na razão da soma do bem que tenha feito. E a soma de infelicidade na soma do mal que haja praticado, e do número daqueles a quem haja desgraçado. Então veja você que mais uma vez a matemática está aí, né? A soma, a nossa felicidade está na razão direta da soma do bem que praticarmos. E a nossa infelicidade está também na razão direta da soma do mal que praticamos, ou do bem que deixamos de fazer, né? Então vejam vocês que essa daqui, eu até coloquei o meu Deus aqui por minha conta, porque ele fala assim: sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Ou seja, nós vamos ter que prestar contas do tempo perdido, ou do tempo que nós ficamos lá vendo, deixando o tempo passar, né? Eu fui morar fora do país por 5 anos, e lá ventou e choveu, sabe? Ventou? Ventou e choveu. Ventou e choveu. Sabe o que significa isso, né? No linguajar de Minas? Foi rápido. Não, ventou e choveu significa assim: aconteceram muitas tribulações, separações, desentendimentos, alegrias, provações, coisas boas, momentos de alegria, momentos de tristeza. Isso é ventar e chover. Aham. Então, nesse tempo que eu fiquei lá, ventou e choveu. E sempre me amparei na doutrina espírita, né? Participei de reunião mediúnica nesses 5 anos, onde era praticamente exigido uma postura íntima, condizente com quem participa de reunião mediúnica, né? Uma busca de evangelização muito grande, dava aula de evangelização para as crianças também, muito estudo, visitas a famílias, evangelhos no lar, em casas de pessoas que estavam com problemas familiares. E o que aconteceu? Aconteceu que eu voltei para o Brasil, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu tive um choque, porque eu encontrei tudo igual, do jeitinho que eu deixei. E no meu caso, que ventou e choveu, eu senti que eu andei uns 10 degraus da escada para cima, né? Muita bagagem, muita coisa acumulada, muita coisa bonita, muita luta, muita dor, mas também muito progresso. E quando eu cheguei, tava todo mundo assistindo novela igual, tava todo mundo sentadinho aquela no sofá, aquela vidinha tranquila. Tava todo mundo indo para Ubatuba e voltando, na mesma época do ano. Tava todo igual. O trânsito tava maior, né? Porque tinha mais gente, né? Então tinha mais, o trânsito era mais acentuado. Exato. O trânsito aumentou, os caixas do supermercado ficaram um pouquinho mais impacientes com a gente. Algumas coisinhas deram até uma pioradinha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que a gente tem que tomar muito cuidado com a rotina. A gente tem que tomar muito cuidado com o dia a dia. E a gente tem que periodicamente se avaliar, a gente tem que periodicamente mudar de ar, mudar de rumo de alguma certa forma, fazer um curso, um retiro espiritual, uma viagem de introspecção, uma caminhada daqui para na montanha, sabe? Alguma coisa que te ajude a sair da mesmice, a sair dessa rotina, porque os anos vão passando e de repente você deixou muitas oportunidades para trás. É isso que eu percebi nessa grande oportunidade que eu tive. Então eu queria assim ajudar as pessoas a abrirem os olhos, né? Que chega uma hora você vê quantos anos você já tem e você fala assim: nossa, já passei da metade, né? Ou já estou nos 2/3, sei lá. Então é para a gente prestar muita atenção, porque no seu caso você nem está no 1/3. Eu já estou no rosário já. Então é. Esse comentário tão... Eu até esqueci o que eu ia falar. Mas é isso, né? A gente prestar muita atenção, né? Em como que a gente está gastando esses anos da nossa vida. Lembrei que eu ia falar essa oportunidade. A gente fala assim: ah, terminou mais um dia, né? um dia mais de vida, né? Mas eu gosto de pensar assim, um dia menos de vida. Exato. Né? Porque agora eu já tenho um dia menos para fazer um montão de coisa que eu tenho que fazer aqui, aproveitar essas oportunidades e chegar do lado de lá falando assim, foi útil a minha vinda, né? Eu tô voltando melhor do que eu vim. Bem lembrado, Fábio. E a gente vai encontrar na literatura espírita, com muita frequência, particularmente esse ano é o ano do Sesc Centenário de O Céu e o Inferno, e nós vamos encontrar relatos de espíritos que foram por Kardec evocados, em que eles relatam que o que eles mais se arrependem é do tempo perdido ou do tempo mal empregado que eles fizeram uso. E também vamos encontrar nas obras psicografadas pelo nosso querido Chico. E o Chico, através do André Luiz, tem uma mensagem que ele coloca. Ele coloca assim, o André Luiz, através da psicografia do Chico, ele diz assim: não ore por vida fácil. Não reze por vida fácil. Rezemos a Deus, ombros fortes, não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, como também para sermos mais úteis. Então, ao invés de nós pedirmos facilidades, vamos pedir para que Deus nos ajude a termos ombros fortes. E, infelizmente, aqui no nosso país, nós temos ainda muito a cultura da lei de Gerson, a cultura da lei do mínimo esforço, né? Eu me lembro que eu cresci ouvindo isso, né? Não, eu sou partidário da lei do mínimo esforço. A gente tem que trabalhar o menos possível, né? Ganhar o máximo possível, tirar vantagem do máximo possível. E trabalhando o mínimo possível. Então, quer dizer, não é por aí o caminho, né? Fica à vontade. E tem até gente que fala assim, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva, né? Que eu discordo plenamente. Exato. Que isso daí dá um entender de que a gente tem que gozar a vida, aproveitar a vida. E é isso. E é esse gozar, né, que a gente leva da vida. Mas não é isso que a doutrina espírita nos ensina. É lógico, é uma visão materialista, uma visão inutilidade, né? Então, a gente teria que mudar essa frase para falar assim, alguma coisa assim, o que a gente leva da vida é aquilo que a gente se transformou com a vida, né? Em que a vida nos transformou. Então é isso. Beleza. Mas a... Pois não, Marcos. A própria natureza, ela... Eu não estou contrapondo, tá? Vocês vão entender. A própria natureza, ela é da filosofia do menor esforço. Só que é da filosofia do menor esforço com a máxima eficiência. É diferente, né? Então, realmente, se você vê um curso de água, ele toma um caminho mais simples, só que é para, né, chegar mais rápido ao mar. Né? Exato. Então, se nós nos ampararmos na própria natureza, ok, quer ter o mínimo esforço, mas primeiro, que tenha esforço, porque a natureza tem um esforço danado para, né, vencer toda a sorte de obstáculos que ela realmente tem, né? Mas com a máxima eficiência, né? Então a gente pode sim, né, de alguma forma encontrar os melhores caminhos, mas efetivar os nossos objetivos, né? Que é diferente de você, ao mínimo esforço, é não fazer nada. Perfeitamente. E, bom, nós estamos diante aqui de duas pessoas que estão envolvidas com a psicologia, e no caso aqui a Valéria, vou fazer algum comentário, Valéria, no sentido de que as diferenças que há entre o homem e a mulher, né? Então, por exemplo, as mulheres são bem mais evoluídas do que nós, então elas são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Multitask. Então, exato. Então, por exemplo, elas pegam uma receita da Ana Maria Braga às 9 da manhã, ao mesmo tempo conversa com a vizinha, toma conta da criança e está fazendo a comida. Né? O telefone toca, ela vai atender o telefone e dá conta dessas 4, 5 atividades múltiplas ao mesmo tempo. Pois bem, nós, homens, vamos atender o telefone. Aí a gente atende o telefone, aí a esposa é a mãe que está do outro lado, né? Aí a esposa fala pro marido, fala para minha sogra, né? Fala para sua mãe que é para ela trazer não sei o quê, né? Trazer alguma coisa. Aí o marido fala, olha, ou eu ouço você ou eu ouço a sua mãe. Não dá para fazer as duas coisas, entendeu? E aí, antes de atender o telefone, o que ele faz? Ele abaixa o volume da televisão, porque senão... E larga a criança sozinha, né? E deixa queimar a panela. Sem dúvida. Aí, outra coisa. As mulheres não se conformam que nós, homens, somos capazes de assistirmos um programa de televisão, não necessariamente um filme. Então, dois amigos ficam na frente da televisão assistindo um programa, não necessariamente um filme, durante 2 horas e sem trocar uma palavra. Vocês imaginam se duas amigas vão ficar sem trocar uma palavra durante 2 horas? Lógico, me lembrei dessas histórias por causa da inutilidade que muitas vezes nós empregamos com o nosso tempo, né? Meu caro Marcos, vamos fazer a outra pausa musical? Podemos fazê-la? Vamos sim, podemos fazer. E acorda o Guilherme aí, Marcelo. Eu tava, vocês falando aqui, eu fico tentando me inspirar para pôr a música, né? E aí o Fábio falou que a gente não... a gente não dá o mesmo valor, né, a Deus, à espiritualidade, do que a gente dá para as coisas materiais, né? E eu acho que é o amor que a gente determina, né, que o amor que a gente dirige a Deus, a Jesus, é que realmente funciona, né? Mas a gente entende amor de uma forma um pouco errada, né? A gente entende o amor como sendo o amor humano. Então tem uma música aqui que é do Legião Urbana, do Renato Russo. O que, que ele faz? Ele pega dois pedaços. Ele pega a Epístola de Paulo aos Coríntios, né? Algumas parcelas. E ele pega Sonetos de Camões do outro lado. E ele vai misturando isso. Então eu queria colocar essa música e eu gostaria de fazer um desafio ao ouvinte que ele tentasse discernir, diferenciar qual frase é de Paulo e qual frase é de Camões, tá bom? Então nós vamos tocar aqui a música Monte Castelo, do Legião Urbana. Vamos lá? Então vamos. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas e 14 minutos. Yeah. ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10:18. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, ao vivo aqui do estúdio da Rádio Capela, Rádio Capela FM 105,9. O nosso telefone de contato é 3876-6846 e o nosso WhatsApp, o WhatsApp da rádio, é 019-996-397984. Temos ainda o canal de comunicação através do cept.vinhedo@gmail.com. E também os nossos programas estão disponibilizados lá no YouTube, CEPT Vinhedo. Essa semana, a nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Paulo de Tarso, foi uma semana de festas, de muita alegria, por causa que nós tivemos a oportunidade de comemorar 25 anos de trabalho desde a elaboração da ata de fundação do endereço atual, que é o endereço da Rua dos Pintacilgos 342, lá no Jardim Itália. E anteriormente, o Centro Espírita Paulo de Tarso, ou as pessoas que dele faziam parte, encontrava-se numa garagem cedida lá próximo da Rua Barra Funda. E então isso é um motivo de alegria para todos nós. Eu me lembro que quando eu me mudei para Vinhedo, eu ainda cheguei a conhecer esse endereço, né? Uma única vez eu fui nesse endereço. Então, para nós é um motivo de alegria. E que na época o arco-íris era preto e branco ainda? O arco-íris era preto e branco, fofoqueiro. E então nós tivemos a grata oportunidade de mais tarde podermos frequentar essa casa que nos acolhe e nos oferece a oportunidade de desenvolvermos as nossas virtudes morais, nos dando estímulo permanente. Também já tem quase 2 anos que temos aqui a unidade capela do Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica aqui próximo da rádio, aqui na Rua do Café, na esquina de baixo. Muito bem. E essa semana, então, nós tivemos na terça-feira uma confraternização, inclusive contamos com a presença que muito nos prestigiou, do prefeito da nossa cidade, do nosso de algumas autoridades que também foram prestigiar o evento, da Câmara Municipal e também outras personalidades lá da cidade que prestigiaram o nosso encontro. Muito bem. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos encontrar... O Marcelo, pois não. Antes da gente ir para a próxima pergunta, você estava falando do Centro Espírita Paulo de Tarso, e eu sei que tem muita gente que nos escuta, que eventualmente é de alguma outra denominação religiosa, e não sabe como que é um centro espírita, né? Então, você pode explicar um pouquinho, se uma pessoa quiser ir conhecer... em especial o nosso centro, o que ela precisa fazer, se tem que fazer algum cadastro, se tem que chegar lá e todo mundo vai olhar para ela, como é que funciona? Acho que muita gente fica um pouco ressabiada, né, de chegar num lugar novo, sem entender exatamente como funciona. Você conta um pouquinho para os ouvintes? Pois não. Então, quando uma pessoa quer conhecer um centro espírita, não tem segredo nenhum. Existe uma ampla liberdade de você frequentar a casa espírita a hora que quiser, e não há nenhuma obrigatoriedade de frequência, nem de ritos, nem de seguir de essa vestimenta ou aquela vestimenta. Não há nada disso. Nós, lógico que nós recomendamos que como se trata de uma casa de oração, que nós recomendamos que a pessoa que vai à casa espírita que vá vestida de acordo com o bom senso, né? Basta ter o bom senso. Mas quando uma pessoa procura a casa espírita, nós temos lá algumas pessoas que fazem parte do atendimento fraterno, e a pessoa se dirige a um dos membros dessa equipe do atendimento fraterno, explica a razão que está procurando a casa espírita e ela vai ser orientada. Se ela vai por algum motivo de dor que ela esteja vivenciando, algum conflito emocional, algum conflito no ambiente familiar, ou porque ela perdeu, ou não que perdeu alguém, um ente querido, né? A gente fala costumeiramente perda de entes queridos, mas todos sabemos que na visão espírita a imortalidade da alma se resume na seguinte frase: não existe a Deus, o que existe é até logo. Ou seja, que quando tem alguma pessoa que desencarna da nossa convivência, essa pessoa que desencarna, ela vai se encontrar numa outra dimensão e ela só nos antecedeu em sua viagem, pois em breve nós também abandonaremos o corpo e teremos a oportunidade, sim, de nos reencontrarmos com aqueles que nos amam. Então, Guilherme, os mais variados motivos fazem com que as pessoas busquem a casa espírita. Tem alguns que vão por curiosidade, tem alguns que vão para conhecer a doutrina, e muitos se esforçam e procuram estudar a doutrina, estudar com afinco, etc, etc. E outros vão estimulados pela dor dos conflitos morais, dos conflitos de ordem emocional, dos conflitos de perdas de entes queridos, dos conflitos os mais variados. Aí essa pessoa é atendida por um dos nossos irmãos que fazem parte da equipe de atendimento fraterno, e de acordo com aquilo que motivou a busca da casa espírita, ela pode ser encaminhada para um tratamento espiritual ou não. Ou ela pode simplesmente passar a frequentar a casa espírita. Em particular, o Centro Espírita Paulo de Tarso possui, na segunda às 8 da noite nas segundas e nas quartas-feiras às 8 da noite, tem uma reunião pública da exposição do Evangelho à luz da doutrina espírita. Depois é oferecido o passe magnético. Para quem quiser. O passe magnético não é obrigatório. Quem quiser pode tomar o passe, quem não quiser, não há obrigatoriedade. Na prática, né, Guilherme? A maioria toma o passe, né? Já que eu tô aqui para sanar a curiosidade, vamos ver o que o bicho vai dar, né? Exatamente. Mas a pergunta, Marcelo, é que até a exemplo do que aconteceu comigo alguns anos atrás, exatamente isso. Então, quem tiver curiosidade, for um pouco mais tímido, não quiser se expor, nada disso, vai numa segunda-feira, chega lá, senta na sala de palestra, ouve o Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem rápida de 30 minutos, 40 minutos, normalmente num ambiente muito positivo, e depois toma um passe e vocês vão ver como que é renovador a saída da gente da casa espírita, como que a gente sai mais leve, ainda sem estudar e conhecer profundamente a doutrina. Isso faz com que talvez alguns continuem aí e deem continuidade no estudo, né, e na prática do que ensina a doutrina espírita para a gente. E se quiser aprender a doutrina espírita? Exatamente, pode falar. Não, Então, aí aqueles que quiserem continuar estudando, conhecendo a doutrina, às terças-feiras é que existem os cursos doutrinários. Ou seja, atualmente nós temos cerca de 280 alunos frequentando as reuniões ou as reuniões de estudo doutrinário lá do Centro Espírita. Então nós temos o curso básico de Espiritismo, primeiro ano e segundo ano, é toda terça-feira das 8 às 9h30 da noite. Um ano inteiro? O ano inteiro, é como se fosse escola. É de fevereiro a junho, aí tem uma pausa em julho, como é o momento atual. Depois as aulas são retomadas em agosto e vão até novembro. Aí dezembro e janeiro, período de férias. E assim por diante, como uma escola normal. Então tem o básico 1, como é que é? Básico 1 de Espiritismo. Aí depois tem o segundo ano básico. Aí depois a pessoa que quer continuar o estudo vai para o Aprendizes do Evangelho, primeiro ano. Aprendizes do Evangelho, segundo ano. Aí depois é que tem o curso de Educação Mediúnica. Aqueles que querem conhecer ou se aprofundar no estudo da mediunidade, fazem o curso de Educação Mediúnica, primeiro ano, e depois o segundo ano. E todo centro espírita tem esses 6 cursos, né? Ele é definido pela FEB, não é isso? Não, não é bem assim, viu, Guilherme? Esses cursos, eles, vamos dizer assim, nós fazemos 2 anos cada um desses módulos aí que eu citei, porque nós seguimos uma orientação que é feita pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mas, na verdade, cada casa espírita faz a opção do seu curso doutrinário da maneira como quer. Uhum. A FEB, por exemplo, ela é um pouquinho diferente, porque eles fazem o curso, o estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Que é o famoso ESD, né? E aqueles que vão se aprofundando, aí vai para o estudo aprofundado da doutrina espírita. E também tem o estudo aprofundado do Evangelho. Então, quer dizer, cada casa segue uma linha doutrinária que melhor lhe aprouver, né? Entendi. Marcelo. Pois não, Marcos. Eu queria citar também, que eu acho bastante importante, a assistência fraterna às famílias carentes, né? Hoje... Sem dúvida. Hoje já são mais de 65 famílias, é isso, Marcelo? Me ajuda. Atualmente o número está beirando as 90 famílias. 90 famílias. Nós temos seguramente mais de 80. Então essas 80 famílias são assistidas semanalmente, elas são cadastradas pela nossa casa... E elas são acompanhadas por uma equipe de assistência social, uma equipe que é comandada lá pelo nosso querido Egimar, um grande abraço para ele, que nos ouve com frequência, e pela nossa assistente social, a Marli. São trabalhadores dedicados, aos sábados eles visitam essas famílias para acompanhar como está o progresso daquelas famílias, tanto nos seus conflitos de ordem espiritual, quanto nas dificuldades materiais. E uma vez por semana é lhes dada os componentes, os constituintes da cesta básica, diminuindo assim os sofrimentos ou as dificuldades materiais que os seus familiares convivem. Voltando um pouquinho nos cursos doutrinários, nós gostaríamos de fazer referência também a um curso que é dado para as pessoas que não puderam começar desde do princípio, né, de cada ano. Então, é dado um curso, só que agora me fugiu o nome, você acredita no negócio desse? É um curso de introdução à doutrina espírita. Então, são discutidos vários temas ao longo do ano. A partir de maio, mais ou menos, é que nós iniciamos esse curso. Esse ano, inclusive, nós até começamos um pouquinho mais cedo. E são discutidos vários temas de acordo com a visão da doutrina espírita. Então, é discutido Deus, é discutido imortalidade da alma, suicídio, aborto, enfim, os temas mais variados, só que de acordo com a visão da doutrina espírita. E é um curso que os frequentadores não têm aquela obrigatoriedade de ir semanalmente. De presença, né? É, então, se pode ir numa semana e não pode ir na outra, não tem problema. É como se fosse assim, um curso de ouvinte, né? Só para... E é um curso de ouvinte, entre aspas, porque os nossos cursos doutrinários, todos eles, as pessoas podem participar e, felizmente, participam ativamente, né? Emitem opiniões, às vezes discordam, às vezes tem até algumas discussões mais acaloradas, né? Mas dentro de um ambiente de harmonia, né? Lógico. E, Marcelo, caramba, quanta coisa. E quanto que custa para a pessoa que quer começar a fazer esses cursos lá na casa, pelo menos ali no Paulo de Tarso? O custo é de R$0, né? Antes, era oferecido para seguir o livro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E esse livro passou a ficar um pouco acima o preço um pouquinho acima, né, que tá custando em torno de R$50, R$60 esse livro, que é o livro de acompanhamento, de curso, né? Básico, curso de aprendiz do Evangelho. E aí então, a partir desse ano, a direção da casa mudou e não passou mais a exigir a compra, né, as pessoas a adquirirem esses livros, né? Então, atualmente, o curso é dado pelas apostilas, né? E as pessoas vão desenvolvendo os seus temas de acordo com as possibilidades. Mas nós sempre vemos, agradavelmente, as pessoas frequentarem a casa acompanhadas com os seus cadernos, com os seus livros, fazendo as anotações, né? Como deve ser qualquer curso, qualquer escola, né? O Centro Espírita é um hospital, é uma escola, é um ambiente de busca permanente da fraternidade. Muito bom. Muito bom. Então podemos seguir adiante. Nós vamos seguir adiante agora com a questão 989. E na questão 989, Kardec quer saber dos benfeitores. Pessoas existem que, embora não sejam positivamente más, tornam infelizes, pelos seus caracteres, todos os que a cercam. Que consequências ocorrerão com essas pessoas? O que vai lhes acontecer? Ou seja, são pessoas que não sejam, são pessoas que não são pessoas más, mas devido ao seu comportamento, elas acabam contaminando de maneira negativa todos os que com ela convivem. O que vai acontecer com essa pessoa? Aí os benfeitores assim respondem: inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Ou seja, se elas contaminam de maneira negativa, se elas propiciam um clima desagradável para aqueles que com ela convivem, então essas pessoas não são boas. Espiarão, ou seja, sofrerão as consequências do seu proceder pela visão daqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobração. Aí agora nós precisamos do auxílio do dicionário. Valendo-lhes isso por uma exprobração. Depois, em outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Então, quando elas chegam lá no mundo espiritual, elas verão o sofrimento daquelas pessoas que elas fizeram sofrer, e isso vai ser um motivo de sofrimento para elas. E, logicamente, em uma outra existência, após essa pessoa fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, ou devido aos nossos componentes da mesa hoje, após fazerem uma autopsicanálise lá no mundo espiritual, essas pessoas verão as inúmeras bobagens que fizeram e elas vão solicitar que os benfeitores espirituais lhes concedam uma nova oportunidade para elas se redimirem dos seus erros ou se redimirem da infelicidade que lhes causaram. Marcos, o que significa exprobração? Me ajude, me auxilie. Exprobar significa censurar ou reprovar. Ou seja, exprobração significa censura. E os sinônimos são acusação ou repreensão. Perfeito. Então, quando essas pessoas encontram aqueles que fizeram sofrer, que elas fizeram sofrer lá no mundo espiritual, isso vai ser para elas um motivo de censura, um motivo de... Repreensão. Logicamente, um motivo de angústia, de sofrimento, né? E aí, mais uma vez, nós nos recordamos do caso Silveira, né? Que o André Luiz prejudicou lá, né? Quando ele estava encarnado. E aí ele chega todo envergonhado e vai pedir desculpas pro Silveira lá na colônia Nosso Lar, né? Que isso se encontra lá no capítulo, eu não sei se é o capítulo 35 da obra Nosso Lar. Quem quiser dar uma checadinha aí, fique à vontade, mas é do 30 em diante. Fábio, gostaria de ouvi-lo. Você tem algum comentário sobre essa questão? Sim, estou lembrando, tentando pensar em exemplos, né? Para ficar mais claro. Lógico. Tem muitas vezes que a gente pergunta para a pessoa como vai, mas a gente não está interessado em saber, né? Já reparou? Esse é um costume do brasileiro. É, só aquela... Está tudo bem? Tudo aí bem, o outro responde bem. Assim... Tudo tem que bem? Responder tudo, né? Tudo bem. E engraçado que a gente chega a perguntar assim, tudo bem? Aí o outro responde assim, tudo bem? Responde com outra pergunta. Né? E nem ele fala e nem você fala se está tudo bem. Então, ou seja, na verdade você não quis falar tudo bem. Você falou assim, oi, aí o outro respondeu oi, né? Exato. Só que usando a palavra tudo bem. Mas tem pessoas que você realmente tem medo de perguntar se está tudo bem. Porque você já sabe que vai vir aquela ladainha, que vai vir aquela choramingação, aquele mar de reclamação, aquela tristeza de sempre, aquele negativismo, aquele pessimismo, né? Então eu estava pensando nesse como sendo um exemplo de pessoas que elas não são más. Mas elas têm um jeito de encarar a vida, vamos dizer assim, pessimista, que contamina, né? Que atrapalha, que te põe para baixo. E se você não está muito preparado, se você não está muito forte segurando no seu apoio, você cai junto, né? Você fica, sai de lá pessimista também. Então, assim como essa, deve haver outros exemplos, né? Pessoas que são um pouco mais agressivas, né? Que já saem falando palavras fortes, agredindo verbalmente pessoas, situações, sem maldade até, mas que tem esse tipo de caráter. Outras que são maledicentes. Às vezes até tá falando assim, não sei o quê. Ela não está fazendo por mal, ela só está fazendo por ignorância. Então eu acho que esse tipo de pessoa, eles não são classificadas como más, mas podem ser classificados como ignorantes da oportunidade de contribuir positivamente que eles têm, né? Então eles estão ignorando o mal que eles estão fazendo com aquele tipo de postura, né? Aliás, a maioria das coisas que a gente faz que causa sofrimento não é maldade, a maioria é realmente ignorância, né? Exato. A gente faz por não saber das consequências e por não saber o mal que a gente está fazendo. Daí a gente tem que espiar, né? Aí a gente tem que sofrer aquilo que a gente faz pra gente ver que é mal, né? Pra gente ver que dói. Exato. Então, tá tudo certo. A doutrina explica muito bem tudo isso. Tudo certo, como 2 e 2 são 5. Capítulo 40, ô Silveira, viu? Capítulo 40? É. Meu Deus, eu achava que era 30 e alguma coisa. Obrigado, Guilherme. Então vale a pena ler o Nosso Lar, particularmente esse capítulo 40, que fala do encontro do André Luiz com o Silveira esse caso Silveira aí não é o caso do Marcos Silveira, não, né? Não, de maneira alguma. E aliás, quem deu a informação de capítulo 40 não foi o Guilherme, foi o Silveira, e ele errou, porque é 35, Marcelo. Ah, Marcelo. Ah, garoto. Sério? É capítulo 35, Marcelo. É 35 mesmo? É sua memória irritante, Marcelo. Pois é. É a memória irritante do Marcelo. Essa foi boa, hein? Então tá bom. Amigos, nós estamos nos aproximando do nosso final da nossa discussão de hoje. E gostaria de saber se tem mais algum comentário que nós poderíamos fazer, alguma outra colocação. A Valéria tá louca para falar, Marcelo. A Valéria tá aqui, mas nós vamos deixá-la à vontade, viu, Marcos? Não tem problema. Fauzi, tem algum comentário que você se lembrou aí da infância, da convivência com o papai, com a mamãe? Se quiser fazer um comentário, fique à vontade. Pois não, fique à vontade. Não, o comentário que eu tenho que fazer é alusão aos novos ensinamentos, né? Primeira vez que eu estou participando de uma situação dessa. De um programa como esse. E é muito bom a gente ter essas novas experiências. Convido a todos os ouvintes a estarem sempre engajados nesse aprofundamento, exato. Então é ensinativo. Exatamente. Que é motivo de esclarecimento, né? Legal. Exatamente. Obrigado. Para nós é um motivo de incentivo. Obrigado pela oportunidade. E aí você pode acompanhar lá no YouTube, no CEPT Vinhedo. Temos vários programas gravados. Aí você coloca lá para tia Graça. E para quem está longe de Vinhedo, né, pode também acessar pela internet ou ouvir ao vivo. Então, se colocar www.radiocapela.com.br, escuta ao vivo, né? Sim, pela internet. Pela internet. Exato, bem lembrado. Muito bem. O nosso querido Guilherme gostaria de ter alguma dica cultural. Hoje eu vi duas dicas culturais. Dois filmes, eu não assisti, talvez você tenha assistido. Um é O Chefe, me falaram muito bem, não sei exatamente qual é o tema. E o outro é A 100 Passos do Sonho, é isso o nome do filme? Não sei. Então, são dois filmes, A 100 Passos de um Sonho, uma coisa assim, ou do sonho, né? Me falaram que é muito bom, então, quer dizer, eu gostaria de, até fiquei curioso para assistir, né? Agora, em relação a filmes, é interessante, né? Acho que todos vocês aqui já assistiram um filme chamado Orgulho e Preconceito. Vocês já assistiram? Então, tem alguns filmes que, como que é uma coisa que é pessoal, né? Eu adoro esse tipo de filme e tal, né? Que tem envolvimento emocional, essas histórias e tal, né? E eu não consigo sair do primeiro terço do filme. Você acredita no negócio? Começa... É um filme antigo. Começa a me dar um sono assim, rapaz. É uma coisa assim que... trava. É impressionante isso, né? Talvez a Valéria e o Marcos têm alguma explicação nesse sentido, né? Tá vendo? Arrumei um motivo aí pra vocês falarem, né? Então, você não quer falar, Valéria? Não quer falar. Ela tá então, por que tem esses travamentos, Marcão? Até falando sério. Marcelo, é interessante isso, né? Do mesmo jeito que tem criança que fica assistindo o mesmo filme várias vezes, né? Sim. Que tem a explicação que a criança tá trabalhando os seus conflitos, serve como fixação dos conceitos, etc, etc, né? Isso é utilizado, já ouvi comentários de psicologia nesse sentido. Agora, por que que a gente trava, né? Algumas vezes tem alguns tipos de filmes que a gente não consegue seguir adiante, ou outras situações, livros, né? Tem livros que a gente começa a ler e vai até determinado ponto e não consegue passar daquele ponto. É. Ouvi, tem a explicação sobre a criança que diz que ela assiste várias vezes porque ela sabe o fim. E isso lhe dá muita segurança. Então ela consegue, né, sabendo esse final, como se ela dominasse o futuro, Marcelo. Isso lhe dá... Ela adquire confiança. Isso lhe dá muita segurança. E ela percebe, né, como todos esses filmes, esses desenhos que nós assistimos aí, eles têm um conflito, né, muito grande, mas depois o conflito se resolve. Ela também, né, tem a ideia de ter o domínio da resolução desse conflito. Interessante. Agora, com relação a nós... Ao velho que dorme. Essa criança quer ver, né? O velho que dorme. Veja relação... você que o Guilherme já vem com os dois pés no tórax. Essa foi boa, viu, Guilherme? Então, com relação a você estar tentando absorver algum conteúdo, seja ele qual for, de um livro, de uma revista, de um site, de um filme, e que você muitas vezes é dominado, seja pelo sono, seja pela, assim, cansei, não quero mais, tal, dizem, né, diz a psicanálise e a psicologia que trata-se de um nível de defesa do ser humano, ou seja, ele está ali tentando absorver alguma informação que poderá mudar para ele, né, alguns dos conceitos arraigados, ou então ele se confrontar com alguma informação não agradável, então isso faz com que... Vai tirar ele da rotina, né? Vai tirar ele do... Tirar da zona de conforto. Isso, exatamente. Vai tirá-lo da zona de conforto. Então, o corpo é acometido de sonolência ou coisas parecidas. Agora, como nós estamos num programa espírita e não um programa de psicologia, esse sim vai acontecer no sábado, dia 8 de agosto. A partir de 8 de agosto. Né? A partir de 8 de agosto, das 8 às 10. Da manhã. Da manhã. E chama-se Mente em Prosa, viu, Marcelo? Mente em Prosa. Mente em Prosa. Conversa sobre coisas de psicologia. Aí lá nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Mas aqui, como é de espiritismo... Uma visão espírita. Exatamente. Tem uma explicação voltada a esse ramo do espiritismo, que é o seguinte. Você, quando está de sua posse de uma leitura edificante, você pode ser, sim, assolado por espíritos obsessores que não querem que você tenha contato com essas informações também. Exato. Então, os espíritos obsessores vão te dar sono, vão falar que o livro é chato. Vão fazer uma indução magnética negativa. Exatamente. Então, por isso que muita gente que vai ler um livro espírita na hora de deitar, não consegue passar das primeiras três frases e adormece. Então, uma das coisas importantes, seja para o livro espírita, seja para qualquer outra livro, coisa, seria, já que você adormece, né? Nada contra ler na cama, mas se você adormece, leia no sofá, leia na mesa, né? Sentado, exatamente. Sentado, numa outra postura que não semideitado, para que você não seja acometido dessas coisas. E antes de ler um livro espírita, faz uma oração. Se estiver dando sono, você pede para o teu mentor que ele acorde você, para que você possa absorver aquelas informações, né? Que certamente tem alguma influência espiritual negativa afastando você dessas informações. Maravilha, hein? Sensacional. Gostei das dicas e das observações. Agora, falando sobre dica de filme, desculpa, Marcelo, só para complementar. Pois não. Se você colocar, se o ouvinte colocar no YouTube, no Google, tá? No a Google. Busca 200 filmes para expandir a consciência. 200 filmes para expandir a consciência. Vai retornar para ele, obviamente, vários sites com 200, né, ou mais filmes, onde ele pode ter acesso a informações muito interessantes de vários nichos de conhecimento humano, economia, política, vida extraterrestre, enfim, N outras coisas, coisas controversas, coisas bacanas, tem que saber filtrar, mas são 200 filmes muito interessantes para expansão de consciência, eu recomendo. Legal. Momento então, cultural. Então, nesse momento, eu bati todas as indicações que o Guilherme já deu até hoje, porque eu já dei 200 de uma vez. 200. E você não saiu da Blacklist. Eu ia falar para botar 500, que tardia, né? Eu tô doido para chegar em casa para ver o Blacklist 2, que você falou aí, que é nada edificante, como você bem disse. Se eu posso dar uma dica de filme, fica aqui a dica para todos os adultos levarem as crianças para verem o Divertidamente, que é a personificação das emoções que acontecem no cérebro de uma pré-adolescente. É um desenhozinho muito legal da Pixar, que bota a gente para pensar não só em como nós nos comportamos, como também no aspecto da educação dos nossos filhos, né? E fica aqui um abraço de boa noite já antecipado. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Bom fim de semana a todos que estão ouvindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Fauzi, pela presença e pelo carinho. Obrigado, Valéria. Obrigado, Fábio, suas despedidas. E agora há pouco eu percebi que você ia fazer um comentário. Fica à vontade. Mas eu tenho um problema de esquecimento. Só queria mandar um abraço para todos e até semana que vem. Boa noite. Em especial para Palomita. Palomita, minha querida. Boa noite, Marcos. Obrigado aí por compartilhar esses conhecimentos. Imagina, eu que agradeço, Marcelo, por mais uma vez estar aqui participando desse projeto, desse programa tão edificante que fala de doutrina espírita, onde a gente comenta tudo isso. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e obrigado a todos os ouvintes e até sexta-feira que vem, um ótimo final de semana. E agora temos, em seguida, iniciará o programa do nosso querido Carlos Romantin, intitulado Perfeita Sintonia. Perfeita Sintonia. Então nós vamos encerrar com uma música linda, Marcelo, Oração de São Francisco. Meu Deus. Então, maravilha. Ok. Boa noite a todos. Um abraço. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas, 55 minutos.